Dos Ancho y Mesa de Uno. São 3601, bom dia, São Paulo, Congonhas, o nível 360, pronto, cópia. Afirmativo. São 3601, autorizado Congonhas, o nível 360, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da AEL, Leda, após Leda, direto Bridge. Controle Salvador 120.8, aciona 5414. Primatio, 360 aprovado, São Paulo Congonhas, UP Zulu 16. A partir de Bridge, decola 10, direita, da AEL Leda, DCT Bridge, UP Zulu 16. A CBHZ após DCT Bridge, 1208-5414, responde 360. Correto, 5414, portão 04, chama pronto, então 3601. Obrigado. tiver questionamento no 04, até 3601. Autorizado 3601, assume pronto para o táxi.